Ressuscitado do inferno, tô de volta, parceiro. Depois de seis, perdido na ilha, que pesadelo. Trago no peito o rancor, na mente a lembrança intensa. Troca de tiro, viatura, ambulância, Jardim Itaparque, aqui o clima é tenso. Aquela senhora tirou do bolso o lenço, por causa da surra do marido alcoolizado, por causa da morte do filho drogado. A caminho da bocada ou no boteco da esquina, é um dois pra subir, ladrão, então não vacila. A realidade tá aí pra quem quiser ver. O pobre aqui só tem a perder. Nos tiraram a paz, quebraram a trégua. Mal a periferia também é campo de guerra. O país tá uma merda, todo mundo reclama do juiz, ladrão, da falta de grana. Peraí, que grana? Eu vou mais além. Quem tem, tem, quem não tem rouba também, e de quem é a culpa? Todo mundo já sabe, ludibria, ironiza, fala bem da Coab e te faz refém da injustiça, te usa como alvo ibope pra polícia. Olhe a sua volta, tudo que gera revolta, do tiozinho sem emprego ao moleque que cheira cola, o mesmo que pede esmola no vagão do trem, pra não contar com parente, pra não contar com ninguém. Com alguém da vida louca, parado, armado de toca, leva sua lata importada, te dá cinco a queima-roupa, depois te joga de boca numa quebrada qualquer, chuta sua cara, zoa sua mulher no maior barato, sem remorso, sem dó, sua vida cotada em 300 gramas de pó. Ó, fato verídico, comum de se ver. Empresária vítima de latrocínio na região do grande ABC. Na favela sobrevive quem menos fala. Infelizmente o que predomina é a lei da bala. Se envolve e viverá muito melhor. O barato é louco e os malucos não tem dó. Na favela sobrevive quem menos fala. Infelizmente o que predomina é a lei da bala. Pesadelo, aquele que saca por último é o que cai primeiro. Pra aquela mãe, diz total desespero. A pedra mata seu filho e te põe de joelhos no altar. Dona Rita, reza baixinho, missa de sétimo dia do finado Marquinho. Sei que não tá sozinho e pode ouvir minha voz. Que Deus te ilumine e não desampare a nós. A nossa sina aqui não é ser estrangeiro, nem pagar de importado aí. Ouro modelo, a tiazinha morreu, seu Zé perdeu os cabelos quando soube que a filha trabalha no puteiro. Dos tempos pra cá, se tornou mãe solteira, com três pra criar, mano, não é brincadeira. A PM daqui levou sua esperança, seu marido tomou nove correndo atrás da bonança. Agora o programa paga sua faculdade, culpa do governo que gera desigualdade. Pra mim tanto faz, não julgo ninguém, cada um sabe o valor que tem. Porém, a desgraça invade o lugar, melhor não se envolver, melhor evitar, pra poder escapar das armadilhas. A pilantragem aqui te puxa noite e dia. Jardim Primavera, corre, corre agonia. Três corpos no chão, dentro da pizzaria. Faço peça a Deus que não me deixe sozinho, que me dê uma luz, me mostre o caminho, me leve daqui toda a impureza. Revólver, crack, conhaque, baque, farinha, cerveja, e que sempre proteja aquele que estiver sentado hoje no banco dos réus do mundo globalizado. Na favela sobrevive quem menos fala. Infelizmente o que predomina é a lei da bala. Se envolve e viverá muito melhor. O barato é louco e os malucos não tem dó. Na favela sobrevive quem menos fala. Infelizmente o que predomina é a lei da bala. Assim, 10 da manhã, o sol racha o coco. Bom dia, Vietnã. Os guerrilheiros se tornam capaz de alcançar a fronteira da paz. Mas sempre mais, quer muito mais. Pra ele nunca tá bom, pouco não te satisfaz. É o destaque da quebrada, gol última geração. RR importada, por humildade, proceder atitude. não rouba pros pobres não. Não é Robin Hood, muito menos se ilude com uma pá de arrasto. Tipo o zoião da rua de baixo, que deixou mó embaraço e sofreu a consequência. Deu bica nos mano, na fita da agência. Errou sem clemência, vai ter que pagar. E o inferno é o cativeiro aonde vão te alojar. O vento espalha o mau cheiro da onde vem. Sei lá, é só lixo acumulado e a tendência é piorar. Dia após dia, ou só te a reclamar da falta de dinheiro, da podridão do lugar. Cotidiano, urbano, difícil relacionar. Você se faz holocausto da própria periferia, da dona de casa ao maluco da correria, com seu comércio ilícito da Guerra Fria. Eu tenho o dom da palavra, louvado seja o Senhor. Purifique a alma do mero pecador que já empapuçou de receber más notícias. IML repórter, rota perícia. Já tô preocupado com a situação. Traficante, ladrão, polícia, extorsão. Qual a solução? Não sei, quem vai saber? Só mesmo Deus, irmão, pra nos proteger. Na favela sobrevive quem menos fala. Infelizmente o que predomina é a lei da bala. Se